Me faça contar do quanto. Hoje trazemos então música portuguesa. Eu sou um apaixonado pela música portuguesa, desde do tradicional fado, das famosas interpretações queridas. Isso me lembra muito família, especialmente minha mãe, que era fã incondicional da música portuguesa. E isso não é alguma coisa de tradição ou genética ou de herança, porque nós somos todos de descendência italiana, mas há coisas que estão muito além e muito acima da cultura, ou aquilo que é belo independe de que nacionalidade seja. O belo é para ser admirado e aplaudido, e a música portuguesa é linda, as letras são lindas, as vozes, e muito lírica, muito romântica. E esse conjunto que eu estou trazendo, que infelizmente se desfez, mas que foi um sucesso mundial durante muito tempo, e aqui no Brasil também, é o Madre Deus. E o Madre Deus chegou a ter até algumas de suas músicas como tema de novelas, e algumas delas com muito sucesso. A música em si vendeu muito. E o Madre Deus visitou o Brasil várias vezes, e a sua voz, essa voz feminina que vocês escutam sempre, porque é um conjunto feito por instrumentistas, tocando a guitarra, portuguesa, e a voz feminina de Teresa Salgueiro, a única mulher, e ela de certa forma imprimiu essa garra. É uma artista maravilhosa que agora está com uma carreira, continua com a sua carreira solo, conhecida no mundo todo, e de uma arte maior, sem dúvida, e muito bom gosto na escolha das suas músicas. E grava muita coisa de música brasileira também. Ela é uma grande admiradora da nossa música. E nós ouvimos do CD Movimento, que eu acredito que foi um dos últimos CDs gravados pelo Madre Deus. É lindo esse CD. Nós ouvimos três faixas: Anseio, Ecos na Catedral e A Final. Vamos agora para mais faixas. Vamos ter o Labirinto Parado, O Olhar, A Lira e Segredo. Mas sem ti, no

Para quem ligou ao rádio agora, chegou no meio do caminho, a informação de que hoje o Questão de Sensibilidade está trazendo o conjunto Madre Deus e com um CD especial, que é o CD Movimento. E nós já ouvimos algumas faixas e eu trago agora mais outras. Vamos agora para Quimera, a Graça, a Vida Boa e um Raio de Luz Ardente, que é uma das minhas preferidas. Thank you.